ZYK 280. Rádio da Universidade, 1080M. Um veículo da Secretaria de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dez horas 37 minutos, 21 graus e 8 décimos no campo central da UFRGS. Abertura número 2, sobre três temas gregos, Opus 6 de Alexander Glazunov. Orquestra Sinfônica de Moscou, dirigida por Vladimir Ziva. Abertura número 2, sobre três temas gregos, Opus 6, de Alexander Glazunov. Orquestra Sinfônica de Moscou, dirigida por Vladimir Ziva. Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1080M, 24 horas no ar, transmitindo no ano de seu cinquentenário. Neste domingo, às 15h, a Rádio da Universidade estará apresentando a ópera em 4 atos, As Bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, estreada em Viena no ano de 1786. Uma ópera por semana. Todos os domingos às 15h, aqui pela Rádio da Universidade, 1080M, 24 horas no ar. Rádio da Universidade na internet. www.ufrgs.br/rádio. E-mail radio@ufrgs.br. Rádio da Universidade, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil. Neste sábado, dia 8 de dezembro de 2007, no Conexão Musical, teremos o especial de uma hora com The Doors. Conexão Musical é um programa que faz a ligação entre histórias, curiosidades e novidades sobre a música nacional e internacional. Conexão Musical vai ao ar no sábado, a 1h. Egresso da UFRGS. Temos um papel reservado para você na nova rede da Sociedade do Conhecimento e da Informação. Acesse o portal do Egresso, www.ufrgs.br. Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1080M, 24 horas no ar, transmitindo no ano de seu cinquentenário.